Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Gibis. Mais um podcast do site Arte Final. Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Vitor Azambuja. E aí, gente? E pela primeira vez aqui no Pilha com o Reginaldo. Opa, e aí? E aí, Vitor, qual vai ser o gibi dessa semana que vamos comentar? Bom, hoje eu pensei em complementar um tema de um podcast recente lá do Sete Jagunços, no qual a gente falou do Miller World e das versões do Superman que o Mark Miller criou. Só que aí, propositalmente, a gente não falou do Mark Miller escrevendo o Superman mais famoso dele, que é, acho que é o primeiro grande trabalho dele, que ele estourou, que é o Superman, o Red Sun, que aqui no Brasil ficou conhecido como Entre a Foice e o Martelo. Ficou muito tempo sem uma republicação aqui. Era o número um, né, da lista de mais pedidos das reedições da Panini na DC. É uma história de 2013, eu acho que aqui deve ter saído por esse ano também, 2004, 2005. Eu li na época, saiu em minissérie, e eu não lembro se chegou a sair encadernado isso depois pela Panini. Vocês lembram? Saiu encadernado, na verdade foi quase um encalhernado, né? É uma questão interessante, essa história é muito bacana, ela pega a origem do Superman, ela é uma história daquela linha Elseworlds, que aqui no Brasil era, na época da Abril, era Túnel do Tempo, talvez as pessoas conheçam assim. Aí depois me parece que a Panini usou por algum tempo o selo Elseworlds mesmo, da DC, né? E ela vinha de uma leva de histórias desse selo que reimaginavam a origem do Superman. Então tem até uma bem famosa que eu gosto bastante, que reimagina o Superman caindo na Terra e sendo adotado pelo Thomas e pela Martha Wayne, e aí o Batman é o Superman. Tem várias histórias assim, mudando o contexto de onde o foguete do Superman caiu, e aí o Mark Miller veio com essa ideia, uma ideia que ele trabalhava desde 95 já, o que teria acontecido se o Superman caísse na União Soviética, no auge da União Soviética, ali, né? Logo depois da Revolução Russa, né, de 17. Bem bacana, a história ela já começa com o Superman adulto, eles não se preocupam em recontar toda a origem dele, mostrar ele criança, como ele cresceu, já começa ele adulto ao lado do Stalin. É uma história assim, a primeira edição você lê, legal, um contextinho bacana, Superman soviético e tal, é muito bem feito, porque é o Superman, não é um personagem diferente do que a gente conhece, é só um personagem num outro contexto, com uma outra criação, com outras ideias. E o que eu mais gosto dessa história é a virada que ela dá a partir da segunda edição, em que ela começa a extrapolar a ideia do que seria um Superman com aquele ideal de levar uma sociedade utópica para o resto do mundo, onde tudo é justo, onde ninguém passa fome, etc. Vocês chegaram a ler essa história na época, ou chegaram a comprar esse encadernado novo que a Panini lançou agora, de capa dura, bem bonito? Bom, eu li na época, gostei já na época, assim, né? Ela já era famosa quando chegou aqui, ela já tinha já um... Você falava de Red Sun, ela tinha um nome forte já, né? E agora, nessa releitura, eu comprei o encadernado. Cara, eu gostei mais ainda. Eu achei mais legal ainda, acho que... Você acaba tendo também um pouco mais de embasamento, né? Então você acaba gostando um pouco mais, cara. Pô, eu acho o dia que a gente conversou lá no Sete Jagunços das variações, né? Das recriações que o Miller que faz do Super-Homem, eu acho que junta todas e não dá a meia edição do Red Sun. Entendeu? Assim, a melhor mesmo tá aqui, cara. Assim, é incrível. E não deixa de ser uma versão, né, do Super-Homem, porque não é o Super-Homem original, né? Que é um Elseworld, né? Um túnel do tempo. Então não deixa de ser mais uma versão do Super-Homem. Só que aqui ele pôde usar o nome dele mesmo, né? Cara, mas é engraçado, Marcos, que é o seguinte, é engraçado porque normalmente essas versões, ela, o que que acontece? Ela parece quase só um redesign, assim, né? Você modifica um pouquinho o uniforme, modifica um pouquinho a origem, modifica alguma coisinha assim, mas você se atém a quase a linha vamos dizer assim, a toda a mitologia do Superman, né? Aqui não, cara. Aqui ele, pelo Miller, se manter fiel, cara, bem fiel mesmo, você vê assim que é engraçado que o Superman é um cara idealista. Parte da crítica atual hoje ao personagem, por ele ser anacrônico, é esse idealismo. E nessa história você tem a resposta que aconteceria se ele não fosse, se ele colocasse a mão na massa, de fato, entendeu? Porque o ideal dele, é engraçado que eu não lembrava muito bem disso, ele não foi criado pelo Stalin. Ele foi criado, acho que é uma família da Ucrânia, não é isso? O foguete dele cai numa fazenda coletiva, né? No interior da Ucrânia. Então ele foi criado pela John e a Martha Kent da União Soviética. É isso. Então os ideais dele, né? Ele se considera proletariado, assim. Ele não tem, imagina se o Superman fosse criado pelo Stalin, ele ia ter uma edição só a história, cara, porque ia ser um monstrinho, né? Assim, ia ser uma criaturinha perversa, né? Assim, o Superman não ia desativar a visão de calor, né, meu? Você olhar vermelho tudo. Você falava pra ele, Superman, ele virava pra você, ele já te queimava. Tem uma história do Grant Morrison bem mais recente, meio que chupa essa ideia e coloca o Superman criado pelo Hitler, né? Aquela história que saiu no Multiversity, no Multiverso DC, da Terra. Eu não lembro agora qual é a Terra, mas é uma Terra paralela onde o Superman foi criado pelo Hitler. Até teremos uma animação da DC, só que aí com a Supergirl fazendo o papel do Superman, que é a The Ray and the Freedom Fighters, né? O Rei e os Guerreiros da Liberdade, Lutadores da Liberdade, vai virar uma animação. Eu acho que é bem isso que você falou. A criação dele, nesse contexto, o Mark Miller manteve, criado por camponeses. No caso, ele coloca numa fazenda coletiva, né? Você não tinha a ideia de uma fazenda privada na sociedade soviética, depois do que eles chegaram ao poder. E até é interessante a gente se perguntar se foi isso que influenciou sutilmente na personalidade do Superman, né? Porque nos Estados Unidos ele foi criado com aqueles ideais de propriedade privada, de liberdade, entre aspas, sabe? E aí na União Soviética não, ele já tem aquela ideia utópica do bem comum, todos iguais. Apesar dele próprio ser uma contradição para isso, né? Porque ele é o Uberman, ele não tem nada de igual a todo mundo, né? Eles abordam isso na história. Então, o Victor, deixa eu te falar o que eu acho de diferente nessa variação, né? Nessa, que a gente falou que o Miller ficou fiel e ele ficou mesmo fiel nisso. Eu acho que aonde ele extrapolou que o Ubermensch aí, o super-homem, o princípio, o super-homem do Nietzsche, aquele conceito, se você prestar atenção, quem que é nessa minissérie é o Luthor, cara. É o super-homem, sabe, do Nietzsche. É o cara normal, é o cara, assim, humano, sem superpoderes, mas por conta das convicções dele e da inteligência dele, claro, né, que é quase, nessa história, é quase uma super-inteligência. Ele é um rival à altura do super-homem, que se a gente pode até dar um spoiler, ele vence o super-homem, né, meu? Que é... Puta, cara, é incrível essa história, assim, né? Eu acho esse Luthor, assim, fantástico, cara, porque ele de novo, ele não é uma boa pessoa, ele não é uma pessoa simpática, ele é bem maquiavélico, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é aquilo lá, cara, ele é o melhor que o ser humano pode ser, né? Ele rivaliza com o super-homem. E ele, claro, o Miller deixa algumas motivações dele meio mesquinha, né? Ele não gosta do Superman porque ele ganhou no jogo de xadrez, né? Primeiro, quem ganhou primeiro acho que foi a versão bizarra, né? É, foi o bizarro. É mesquinha a motivação dele, mas depois, cara, a forma como ele vence o super-homem sem kryptonita, sem nada disso, cara, uma frase, e é uma frase, assim, poderosa, emblemática, e ela bate de frente com aquilo que eu falei. O super-homem, ele tem condições de mudar o mundo. Vamos dizer assim, na cronologia da DC normal, por que que ele não faz isso? Eu gosto de pensar que é por causa dessa essa frase que o Luthor colocou, né? Que o super-homem, se ele controlar o mundo e deixar uma coisa assim, um berçário, né? Uma coisa super protegida, ele não vai deixar de ser o Brainiac, né? Ele não vai deixar de ser o vilão que vai engarrafar o mundo, cara. É uma paulada no final da história. Eu acho o Luthor talvez o personagem mais interessante dessa minissérie, porque o que demonstra bem a obsessão que o Luthor tem em relação ao Superman, a obsessão histórica que o Luthor tem, que é uma coisa até que já foi abordada nos quadrinhos de linha normais, que o Luthor ele é tão inteligente que ele poderia, se ele não se preocupasse tanto em tentar derrotar o Superman, ele sozinho tinha conseguido acabar com toda a miséria do mundo, com doenças, porque ele é inteligente o bastante pra isso. Isso fica muito claro nessa minissérie, né? A ponto que ele lá é casado com a Lois, né? Mas mesmo no começo a gente percebe que Lois não tá tão feliz com aquilo. E pro Luthor é muito mais um troféu do que um casamento mesmo. E isso só piora no decorrer dos anos. E no final, ele, aquela obsessão dele faz ele se afastar de tudo, de todos. Ele torna a derrota do Superman um objetivo de vida, né? Então tudo que ele faz durante a minissérie é pra chegar no final e derrotar o Superman. E é engraçado que no último capítulo, quando tem a luta final, né? Enquanto o Luthor tá lá conversando com o Superman na hora do ataque, o Brainiac dá um jeito de tirar o Luthor de lá, né? De assimilar o Luthor. E o Brainiac fala, não, eu tinha que tirar ele daqui porque eu estimava que em 14 minutos o Luthor ia te convencer a se suicidar. Não, eu acho que esse é um dos melhores Lex Luthors que a gente já teve a oportunidade de ler. Porque acontece com ele... É a mesma coisa que acontece com o Superman na cronologia regular, né? Ele é tão mais que os outros, ele é tão acima, e esse Superman dessa história, ele já é aquele Superman da Era de Ouro ainda, ele é aquele cara que tem poderes praticamente ilimitados, né? Não é o Superman pós-Crise nas Infinitas Terras com nível de poder um pouco diminuído, ele pode chegar na velocidade da luz, ele é realmente vulnerável, ele não morre. E o Luthor também, ele é como vocês falaram, ele é praticamente super inteligente, é quase um superpoder próprio, né? E eu acho que o que limita eles ambos na cronologia regular da DC é questão editorial. Eles não podem mudar o mundo porque as histórias precisam refletir o mundo em que nós estamos hoje. Por isso que versões alternativas fora da cronologia funcionam tão bem, porque eles conseguem levar as coisas até as últimas consequências. Desde as versões do Miller, que a gente conversou nesse último podcast do Sete Jagunços, cujo link vai estar aí para você ouvir também, quanto nessas versões Elseworlds, né? E a história pega o Luthor também pra isso, né? O final dela é de uma genialidade, assim, as últimas páginas, né? Aquele plot twist lá do finzinho é de uma genialidade incrível, né? Ele não é um Luthor mau como nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é um empresário ganancioso, muito vaidoso, mais até do que ganancioso, muito vaidoso, né? Que quer derrotar o Superman, porque o Superman é melhor que ele, etc e tal. Esse Lex Luthor, ele não chega a ser mau. Ele é cruel, mas ele é aquele cara que tá acima do bem e do mal, sabe? Ele se considera acima do bem e do mal. Então, se ele tiver que matar 1 milhão de pessoas para atingir um objetivo que ele considera um objetivo maior, mais nobre ou mais necessário, ele vai matar. Ele não tá preocupado com isso. Ele até é um pouquinho sádico na história, mas ele não chega a ser um vilão. Ele funciona mais como um antagonista. Até porque o Superman também não chega a ser um herói. Em dado momento da história, ele vira um ditador. Então, ele não chega a ser um ditador maligno. Ele é um ditador benigno, mas você fica se perguntando... Este é o personagem que nós queremos, né? Nós queremos um herói tão poderoso assim, a ponto de nos tratar como se nós fôssemos criança, e ele próprio se questiona isso, né? Então, assim, eu acho que o Miller foi muito, muito, muito feliz em pegar os conceitos do Superman e usar essa desculpa esfarrapada de colocar o Superman na União Soviética para vender a história. Eu acho ela tão antológica, não tão boa quanto, mas eu acho ela tão antológica quanto aquela grande astro Superman do Grant Morrison, né? Ih, polêmica! Não tô dizendo que é melhor. Ô, Vitor, eu acho que eu diria assim, viu, cara? Para pensar, o Morrison, ele fez o quê? Ele revisitou os conceitos da Era de Prata em All-Star Superman. É isso. Sim. Mas ele não trouxe nada de novo. Nada, nada. É espetacular, é fantástico, é legal. Você, o Superman como um símbolo, é tocante, é tudo isso. Tem o Kitelli, que eu amo. Foi feita pra mim, vamos falar assim. Mas se eu parar pra comparar entre a Foice e o Martelo, até por ela ser menor, né? Ela é mais compacta, né? Ela é mais concentrada, mas você para ver que ele explorou bem cada faceta do Super-Homem. A relação dele com o Batman, a relação dele, a interferência dele no universo dos super-heróis, né? É muito legal, cara. Isso daí eu acho, assim, como talvez All-Star Superman tenha um desenvolvimento melhor, entre a foice e o martelo tem um conceito melhor. Eu pensei justamente nisso. A gente adora All-Star Superman porque ela foi feita, é uma maxi-série, ela explora tudo. Mas, cara, a hora que você bate naquele negócio de Zibarro, você, aqueles dois... kryptoniano que não vai pra lugar nenhum, me desculpe, hein, meu, porra, não é, aí você pega e lê o Red Sun, entre a foice e o martelo, que é redondinha, cara, é redondinha, não tem nada fora do lugar, cara, nada, não, nem dá, cara, pra eu, se for a ferro e fogo, eu prefiro entre a foice e o martelo. Ser uma minissérie Elseworlds, ela começa bem despretensiosa e ela vai escalonando. Eu acho que nem os editores estavam esperando isso. Ela não foi criada para ser um clássico. Ela nem tem tratamento de um clássico. Ela é uma favorita dos fãs. E não tem nada a ver com você ser comunista ou socialista ou liberal. Não tem nada a ver. Não sei se ela vai ter... Mas se for, é melhor, né, meu? Se você tiver aquela pontinha vermelha, você fica até orgulhoso. Você fala, legal, hein? Ou então, se o cara for capitalista ao extremo, vai falar, ó, tá vendo? Ó, o comunismo só funciona se tiver um Superman. O comunismo só funciona com alguém que não existe, né? Cara, é engraçado que sobra só os Estados Unidos e o Chile, né, meu? É, porque o Chile... É, isso porque que eu achei... isso que eu achei engraçado, porque eu acho que ali foi meio que um paralelo com o que aconteceu no mundo real, né? Porque no final Sim. Só sobrou a União Soviética e Cuba, né? Isso, então eles resolveram colocar um país ali na América Latina também pra... O Mila girou o globo e falou assim, meteu o dedo, água, água, água, água. Nossa, o que é isso daqui? Essa tripinha aqui comprida é Chile. É isso mesmo, né? Vai de Chile. Deve ter alguma coisa por trás aí. Eu botaria Escócia se eu fosse o Miller, né? Já homenageando. É porque aí até poderia ter até mais sentido, tá porque... Tá perto da União Soviética. Pois é, tem isso também. Faria mais sentido, é verdade. Eu acho que é uma história que ganhou uma importância, assim, por méritos próprios, sabe? Ela pode até ter começado meio panfletária, como a maioria das histórias do Miller, baseada numa jogada esperta de marketing. Reginaldo falou que é um título forte. Eu acho ele fantástico, o título original em inglês, só que é intraduzível. Eu acho que até o título em português ficou bacana, porque é o Red Sun de Filho Vermelho, que faz alusão também ao Sol Vermelho, né? Que a pronúncia é quase a mesma. Pelo Sol Vermelho, deixar o Super-Homem impotente já é quase profético, que o que ele fizer não vai dar em nada, né? Título é... Foi isso que eu falei, cara. É título, história... Toda história que tem um final que é forte, assim, igual essa, porque ele é muito forte, cara. A terceira edição, ela é muito forte. E a conclusão, ela vai melhorando e ela não demoniza ninguém. O Super-Homem não morre, né? Deixa até uma suspeita que ele fica nos bastidores ainda sendo, assim, sabe, um herói oculto, assim. Então, cara, eu realmente, olha, essa segunda leitura agora, eu adorei ela, cara. Adorei. Já do meio pro final, o comunismo venceu, né? Então, até o próprio Chile já havia sido convertido, né? O único país que ainda não havia se convertido lá, o Pacto de Varsóvia, eram os próprios Estados Unidos. E os Estados Unidos também tinham se dividido, né? Teve uma guerra civil que dividiu o país. Quando o Luthor resolve concorrer à presidência e ganhar. Ele conseguiu resolver todos os problemas dos Estados Unidos no primeiro mandato, e é engraçado que eles falam que ele foi reeleito com 102 ou foi 108% dos votos, e que até hoje o pessoal tava tentando entender o que tinha acontecido. É o Luthor, né, mesmo? Você sabe que se fosse escrito hoje em dia, cara, eu acho que iam fazer um capacete assim, meio Trump no Luthor, meu, assim, aquela cabeleira capacete, assim. Ia fazer igual no desenho dos Simpsons, bota aquele cachorrinho na cabeça, ele se molda e vira... Você sabe, Marcos, que esse tema de ter alguém inteligente querendo resolver os problemas políticos, digamos assim, econômicos, o Miller vai retomar lá no Legado de Júpiter, que a gente comentou, né? Porque tem um personagem também que faz isso. Ele faz em, se não me engano, são 6 ou 7 páginas, ele escreve um modelo que vai equilibrar o orçamento, etc e tal. Só que no Legado de Júpiter, o Miller já tá mais cínico. Então, o personagem que é o Superman, o utópico, ele olha pra esse outro e fala assim, cara, você não é tão inteligente quanto você pensa que é, para de se meter, você não sabe nada de política, vai embora pra casa. Eu fico pensando se o Luthor também não peca um pouco por isso, porque a gente sabe que essas coisas não dependem só de vontade, aliás, não depende só de você ter uma fórmula pra resolver. Primeiro que não existe uma fórmula mágica, segundo que tem toda a questão da vontade política, né, de diferentes interesses brigando. Agora o pessoal mais do lado vermelho, como disse o Reginaldo, vai adorar, depende até de você ter um status quo que tem que ser mantido, onde tem gente que tem que ser pobre, tem gente que tem que ser rica, de acordo com a visão de quem tá no poder, entendeu? Mas é bacana que colocar na história esse aceno que a inteligência humana é capaz de superar qualquer coisa e depois lá no final ele leva isso para as últimas consequências mesmo. Tanto prova de que tem essa coisa do status quo e apesar do discurso de que todo mundo é igual, na prática isso não é, que o próprio Superman, ele é traído dentro do próprio regime, né? Então, o cara que deveria ser o herdeiro do Stalin, né? Que é um filho lá... É do Stalin? Agora é Stalin mesmo, né? Aliás, até falando do Stalin, é curioso que o Stalin era o Homem de Aço, né? Conhecido como o Homem de Aço. Pois é, e aí o cara que era um filho lá, bastardo do Stalin, que deveria ser o cara que assumiria o poder depois que o Stalin morresse, ele fica enciumado e não gosta da participação do Superman naquilo tudo. Então, tá com ciúmes e meio que não quer que mude o status quo. Você vê que o cara, ele é extremamente cruel. Ele é o assassino dos pais do Batman daquela realidade, né? O Batman é um anarquista nessa realidade. Foi ele que traiu, né? Ele que entregou os segredos do Superman para o Luthor, né? E que ocasionou naquela batalha final, né? Aliás, eu acho que os outros personagens da DC são até muito bem utilizados, né? Eles aparece lá o Batman, que de maior destaque, assim, de longe. Aparece a Mulher Maravilha e Lanterna Verde, né? Além de... Acho que todos os vilões do Batman aparecem de um jeito ou de outro, né, na história. Os vilões do Super-Homem, né? É isso, os vilões do Super-Homem. O que vocês acham da participação dos outros personagens da DC na história? Os vilões são criados pelo Luthor, né? Parece também o Oliver Queen, né? Comentado do Barry numa festa lá no Planeta Diário. Né? Parece que eles... parece que os heróis... do Ocidente, assim, né, dos Estados Unidos, eles se reúnem no Planeta Diário, eles não têm poderes, mas você vê que o idealismo se mantém, assim. Eu achei isso, assim, foi o que eu falei, uma sacada muito legal. A do Batman, o Batman, na verdade, ele é um anarcocapitalista, né, meu, quase um unicórnio, assim. Que nem existe. É legal também, visual, nossa, visual foda, assim, bem legal mesmo. Falar nisso, né, meu, o visual do Superman comunista, eu acho fantástico, cara, acho lindo. Sim, e ele vai, em cada edição ele vai mudando, né, o primeiro é o pijamão, né, o segundo ele já tem já um corte militar, e o terceiro ele é do dono do mundo mesmo. Parte visual, né, a parte... A arte, né, é bem legal também. A gente não falou da arte, né, do David Johnson e do Killian Plunkett. É muito feliz essa arte, porque a história tem uma passagem grande, de tempo muito grande até o final, e você vê os personagens envelhecendo, né, não é aquela coisa de, ficou com o cabelinho um pouco mais branco. Não, você vê, a Lois Lane, ela envelhece, ela fica com o cabelo grisalho, ela ganha uma papada, o Superman vai aumentando as entradas, né, porque convenhamos, todo mundo sabe que o Superman vai ficar careca um dia. A arte foi muito, muito feliz. E o design dos uniformes que ele usa é muito bom mesmo, sabe? Eu achei que faltou um bigodão, né, pro Super-Homem. Poderia, né? Tipo o pai lá do Invencível, sabe? Aquela andorinha de respeito, né? Bonita pra fora. Tipo o Leôncio, né? Do Pica-Pau. Invencível e o pai dele é o Omni-Man, se eu não me engano. É outra versão do Superman que a gente precisa falar um dia, né? Isso é muito legal. Legal mesmo. Sim, legal muito mesmo. Legal. Já vamos anotar para uma próxima pauta. Nessa edição encadernada da Panini, encapadura lançada agora, que mais uma vez eu furei a pilha para poder gravar o podcast, tem alguns designs e um dos designs que o David Johnson desenvolveu é justamente um Superman bigodudo, né? Ah, não reparei, hein, meu? Eu não lembrava. Tem os extras lá. Mas não é do Johnson, é do Alex Ross. Sempre ele. Ah, é do Alex Ross. Ah, então tá explicado. Não, é que eu ia falar, cara, que a história que o Victor lembrou também do Multiverse, aquela do Superman nazista, ela também, cara, ela é subestimada, né, meu? Na época todo mundo falou mais de Pax Romana, né? Mas essa história do Superman nazista, ela é fantástica, cara. Ela é muito boa. Assim, eu sugiro o pessoal reler ela, né? A arte tá bonita, todo mundo critica o Jim Lee, mas tá muito bonita, tá muito bonita. Tem aquelas passagens engraçadas do Hitler cagando e tudo, mas a hora que o Superman tá marchando no ar, cara, é muito legal. Você consegue... É uma imagem estática, né? Porque é um quadrinho. Mas na cabeça, cara, você consegue imaginar ele marchando, assim. É imponente, cara. É bem legal essa história, né? E é... De novo, ele não é vilanizado por si só, né? Ele não é um... Ele é um Superman nazista. Que você pararia pra pensar e falar, pô, é o diabo, né, em pessoa. Mas ele não é vilanizado. Os combatentes da liberdade, né? Que é o grupo daquela terra, né? Eles são os terroristas, né? Então, quer dizer, você precisa... Até assim, é sutil, claro, né? Mas você para pensar, assim, quem é o terrorista aí na história, né? Isso é bem legal, cara, né? É bem legal mesmo. É aquela história, né? Que dizem que a história ela é escrita pelos vencedores, né? Então, tudo é questão de ponto de vista. Então, nessa história específica do Morrison, quem venceu foram os nazistas. Então, o pessoal aliado é que seriam os terroristas da história, né? Cara, uma vez eu ouvi, assim, muito engraçado. Não lembro onde eu ouvi, meu. Vou lembrar agora. Tô velho, me desculpa. Mas o Senhor dos Anéis, meu, se você parar pra pensar, meu, são dois terroristas, né, invadindo o Mordor, né, meu, com uma bomba em forma de anel, cara. É verdade. Uma Mordor não era o poder dominante da Terra-média, pelo contrário. Não, era uma nação pacífica, só era um feinho só, assim. Tava... É pacífico, muito pacífico. Mordor é conhecido na ficção como pacífica. Só estavam sendo feio no canto deles, meu. O que, que tem de problema? É. Se a gente for matar por causa disso, tô ferrado, meu. Já tô me escondendo, já, hein? O Reginaldo começou a defender o comunismo, o Stalin, aí passou pra defender o nazismo, agora tá defendendo o Mordor. Tô me condenando, né, meu? Melhor acabar isso daí. Então, se o Anderson estivesse aqui, nosso comunistinha de plantão já tinha saído da gravação agora. Nosso comunistinha de estimação. Ai, ai. Bom, é isso, tem algo mais sobre esses temas, senhores? O Reginaldo quer fazer então o jabá fechamos. Do Sete Jaguns. Eu tô relendo o Lobo Solitário, né? Tô comprando as edições novas, a republicação, né? Cara, e ela é muito diferente da antiga. Porque eu peguei a antiga pra comparar e o volume 3 eu não tinha a nova. E a antiga tá amarelinha, judiadinha, cara. Tá feia, cara. Então esse daí eu acho que vale a pena recomprar. Lobo Solitário, eu tava indeciso se comprava ou não. Acho que eu vou parar o novo Lobo Solitário e vou continuar a série antiga, que tá sendo republicada, porque essa eu acho que vale a pena. A edição nova tá bonita, ela é mais encorpada, ela ficou, sabe, mais dura, assim. A velhinha tá amarelada, tá judiada, cara. Aproveito pra falar, né, que nós vamos fazer um set de jagunços aí de Lobo Solitário, que é um tema bem legal, cara. É bem legal mesmo, assim. É outra coisa que eu tô relendo, assim. Na releitura não perde nada, muito pelo contrário. E vai ser legal. É isso aí. Peço pra todo mundo ouvir aí, Sete Jaguns. Foi isso, pessoal. Esse foi mais um Pilha de Bis. Agradeço mais uma vez, Vitor. Sei, eu que agradeço. Valeu, Regi. Volte sempre, viu? Valeu, valeu. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Até mais. Tchau.